creio em Deus. Tenho fé e esperança, não quero ter em mente o gosto da vingança. Tenho comigo que Jesus Cristo é meu amigo. Não vou dar mancada pra não tê-lo como inimigo. Assim que eu sigo, várias vezes humilhado, mas nunca perdi o ritmo, não. Claro que não. Eu sei, tenho em mente o que todo mundo pensa. Cada um com seu caminho, cada um com a sua crença. Inteligência, sejam guerreiros ou guerreiras. Cada um com seu caminho, eu prefiro as veredas da justiça. Pra pagar os meus pecados, não quero ser julgado com assalto ou assassinato. Eu quero sim ter na minha vida Jesus como meu guia. Não quero subir na vida em ambição ou covardia. Sair a minha vida eu quero ter numa bala de PT. Não quero matar nem morrer. É assim que eu penso, assim que eu vejo o mundo. E pros polícia, sou mais um vagabundo, infelizmente. Sou mais um vagabundo, infelizmente. Infelizmente, parceiro. Sim, nada pode resolver depois que você morrer. Corra pelo certo, sempre atento. Corra atrás de Deus enquanto é tempo, moleque. De Deus enquanto é tempo, moleque. A realidade que sangra é um colírio pro diabo. Alá, só foi comentar. Pra você virar na esquina, vai enquadrar. Te arrasta num beco escuro e te matar. Vamos lutar contra essa porra. União hip hop tem a sua força, então venha com nós. De braços abertos, pulando bonde. Seja esperto, confia em Deus. Ele vai te livrar da mão do inimigo, truta, pode acreditar. Manda um salve no céu pra Deus vir nos resgatar. Não espere um filho seu, lágrima chorar. Jesus chorou e sangue derramou pra pagar nossos pecados. E você não dá valor, infelizmente. Você não dá valor, infelizmente. Infelizmente, parceiro. Sim, nada pode resolver. Sempre atento, corra atrás de Deus enquanto é tempo, moleque. Sim, nada pode resolver depois que você morrer. Corra pelo certo, sempre atento, corra atrás de Deus enquanto é tempo, moleque. Sou a voz da realidade que sai do beco pras favelas. Tô cansado de desespero, sou um mensageiro. Compondo e vendo, infelizmente, a sua luta prevalecer entre quatro velas. Você é rico por fora, mas do que vale? Dinheiros e joias, e por dentro ser deprimido, carregando a incerteza no peito, perdendo o amor e o respeito, delatando a sua própria trapaceada. É ladrão, só se você não é nada. Arranca esse orgulho de você. Seja um louco, mas não deixe a loucura te tomar. Não seja tomado pela ilusão, dando o gosto que eles querem ver você do necrotério. Abaixo do chão, bote uma fé no que eu passo pra você. Várias noites em claros pra te ver se levantar. Não fazer um arregaço, a sua consciência é a chave do seu critério. Eu espero que fica na sua mente a minha parte consciente. Eu prospero e acredito nesse dom que Deus me deu. É caminhada tenebrosa, o que eu escrevi também é seu. Tira você das drogas, do beco fora de hora. Pra polícia, sua mãe não mais implora. Pra vocês que era a vitória, vem por nós, essa é a hora. Abaixa suas armas, se ajoelhe-se no chão. Vem por nós nesse refrão. Corra atrás de Deus enquanto é tempo. Tô com a família nessa estrada. Meu escudo é a palavra, só não suporta balas. Somos escravos dessa guerra, infelizmente. Somos escravos dessa guerra, infelizmente. Oh, somos escravos dessa guerra, infelizmente. Infelizmente, infelizmente, parceiro. Sim, nada pode resolver depois que você morrer. Corra pelo certo, sempre atento. Corra atrás de Deus enquanto é tempo, moleque. Sempre atento, corra atrás de Deus enquanto é tempo, moleque. Uh-huh.